4. Magnata Manipulator. Explorando os limites da ciência atual. A ciência tem sido, ao longo dos séculos, a força propulsora que impulsiona a transformação do mundo. Atualmente, em um cenário de rápidas mudanças e descobertas, os limites do conhecimento se expandem a cada novo experimento, cada teoria revolucionária e cada inovação tecnológica. Este artigo apresenta uma análise aprofundada sobre os desafios e as promessas do universo científico contemporâneo, destacando as tendências emergentes e a importância de investir em pesquisa e desenvolvimento. Inovações e descobertas recentes. Nos últimos anos, testemunhamos um avanço sem precedentes em diversas áreas da ciência. A biotecnologia, a física quântica e a neurociência, entre outras, têm desafiado paradigmas estabelecidos e promovido soluções inovadoras para problemas antigos. Novas metodologias e tecnologias estão sendo implementadas em laboratórios ao redor do mundo, proporcionando um ambiente fértil para descobertas que podem revolucionar setores como a saúde, a indústria e a comunicação. Principais áreas em destaque: biotecnologia, a manipulação genética e o desenvolvimento de terapias inovadoras estão abrindo caminho para tratamentos personalizados. Física e química, experimentos em partículas elementares e novas reações químicas prometem alterar nossa compreensão da matéria. Neurociência, pesquisas sobre o cérebro humano ampliam as fronteiras do conhecimento, contribuindo para tratamentos de doenças neurológicas. Essas áreas não só desafiam a imaginação, mas também demonstram como a ciência pode impactar positivamente a sociedade, proporcionando avanços que transcendem o campo teórico e se refletem na prática do dia a dia. Desafios e perspectivas futuras. Embora as inovações sejam inspiradoras, os desafios enfrentados pelo setor científico são igualmente significativos. A necessidade de financiamento contínuo, a integração de tecnologias de ponta e a formação de profissionais qualificados são barreiras que precisam ser superadas. A cooperação internacional e a troca de conhecimento se apresentam como soluções viáveis para impulsionar a pesquisa e transformar desafios em oportunidades. Investimento e colaboração. A integração entre universidades, centros de pesquisa e o setor privado é essencial para manter o ritmo de inovação. Projetos colaborativos têm se mostrado eficazes na solução de problemas complexos, demonstrando que o trabalho em rede é fundamental para o avanço científico. Ao investir em educação e infraestrutura, a comunidade científica pode superar os obstáculos e explorar novas fronteiras do saber. Em suma, a ciência atual não apenas expande nosso conhecimento, mas também nos desafia a repensar os limites do possível. A combinação de inovação, pesquisa e colaboração promete transformar o futuro, reafirmando a importância de investir em projetos que visam o bem-estar coletivo e o progresso da humanidade. Biografia e propósito. Este artigo foi elaborado com o intuito de inspirar e informar sobre as maravilhas e desafios do mundo científico. Nossa missão é fomentar o debate e incentivar o investimento em conhecimento, valorizando a pesquisa como motor de transformação social e tecnológica. Acreditamos que, ao compartilhar informações de forma clara e objetiva, contribuímos para um futuro mais inovador e sustentável.